Introdução Workshop 536. Transmutação realizada. Transporte e transmutação comparados. Lojas da Fundação Cash. Respiração. Este workshop tem como principal objetivo nos preparar para a transmutação completa da fisicalidade e quais são as nossas responsabilidades, além de nos preparar para as mudanças que estão chegando muito em breve. O sentimento era muito diferente no workshop de hoje. Era de certeza. E ele disse ao Rick, antes do início dos ensinamentos, que a transmutação completa foi feita. Foi realizada com sucesso. Presumo que isso signifique que uma pessoa, um corpo físico, apareceu na frente deles. Confiamos no que ele está dizendo. E ele nunca disse isso antes. E é por isso que ele vai mostrar isso em Washington. Porque eles já fizeram isso. Agora cabe à equipe de buscadores de conhecimento deles entender e criar um sistema para isso, o que, segundo ele, acontecerá dentro de alguns meses ou até antes. Isso é muito encorajador, e o mais bonito é que quando um ser humano conseguir entender e fazer isso, isso ficará gravado na alma do homem, e o conhecimento estará disponível para toda a humanidade. Em um breve resumo, há uma grande diferença entre o que o Sr. Cash chama de transporte e transmutação. Ele disse que é importante entendermos o que eles significam. Portanto, o transporte está na dimensão física, como OVNIs ou naves espaciais, e requer reatores físicos que usam campos magnéticos e gravitacionais de plasma ou algum tipo de combustível. Os passageiros permanecerão em seus corpos físicos originais, mas a espaçonave precisa manter o ambiente do campo magnético e gravitacional da origem dessa fisicalidade. E para nós, isso significaria os campos magnéticos e gravitacionais do planeta Terra. Usar o transporte nesse planeta é basicamente o mesmo que viajar em um avião, mas em vez de horas, leva apenas alguns minutos. Parece que não há interação com a energia central do corpo, ou o que chamamos de alma, nessa forma de viagem. Essa é uma das razões pelas quais os governos só estão interessados em desenvolver um OVNI, pois assim nada mudará no planeta e eles poderão continuar controlando a população. O transporte físico já foi realizado no Irã quando o Sr. Cash foi até lá em 2008. Eles testaram e usaram muitas vezes e espera-se que ele seja mostrado publicamente na conferência do Irã no final deste ano. Lembre-se de que a tecnologia de OVNIs, como entendemos, é um transporte na fisicalidade e está no mesmo nível de viajar com um burro de carga. Só que em vez de alimentar ele com grama, usamos o lado físico dos campos magnéticos e gravitacionais de um plasma. Essa é a razão pela qual ele estava se perguntando por que estávamos elogiando tanto as pessoas nos OVNIs, como elas sendo tão avançadas, quando na verdade elas ainda estão no estado de matéria. Mas lembre-se também de que podemos usar as duas formas de viagem e alternar entre elas. A transmutação, por outro lado, é uma forma totalmente diferente de viagem. Primeiro devemos entender que somos compostos de diferentes tipos de energias ou almas. Temos a alma do homem no centro do cérebro e a alma da fisicalidade, cujo centro está principalmente na área do coração e uma fisicalidade. A alma do homem interage com a alma da fisicalidade e cria uma emoção, e por meio da interação com os campos do ambiente e outros campos, cria a fisicalidade. Na transmutação, por meio de nossa emoção, revertemos esse processo, e a alma do homem se expande sobre a alma da fisicalidade, e a fisicalidade é transmutada de volta à sua energia original. É um processo mais detalhado, mas basicamente as almas vão para o destino e interagem com os campos do ambiente e remanifestam uma nova fisicalidade. Lembre-se de que tivemos muitos ensinamentos sobre carbono 12 e carbono 14 e como eles fazem parte da estrutura do aminoácido, ou o que chamamos de Sr. Cohen, e os raios cósmicos e os campos cósmicos, e todos eles fazem parte do processo de transmutação e fornecem a energia necessária para fazer isso, pois eles também fazem parte de como a vida é criada. Tudo isso faz parte da compreensão da transmutação. Há muitas vantagens em entender e usar a transmutação. Em primeiro lugar, alcançaremos a paz mundial e o homem evoluirá para um ser de ordem superior e viverá a partir da alma do homem em vez de viver a partir da fisicalidade, como fazemos agora. Com o uso da transmutação, todas as armas nucleares se tornarão obsoletas. A humanidade começará a viver uma vida honesta e transparente, e não poderemos mais mentir, enganar, roubar e matar, porque todos serão iguais e terão o mesmo conhecimento e poderemos desenvolver livremente nossas vidas por meio da dimensão da alma. Descobriremos o que é o verdadeiro amor da alma, ou o que chamamos de amor incondicional, que é algo que pouquíssimos humanos neste momento experimentaram ou realmente entendem o que é. Viveremos por milhares e milhões de anos, mas durante esse tempo não será um estado monótono de tédio. Estaremos ativamente aprendendo novos conhecimentos, experimentando novas dimensões, compartilhando conhecimentos com outros, servindo a criação com todo o nosso ser, experimentando o amor, e isso está além do que poderíamos imaginar. Mas em todo esse processo, estaremos viajando em direção ao Criador, que é a fonte de todo o amor. Em qualquer ponto do caminho, se pudermos nos doar totalmente, poderemos nos dissolver de volta no Criador, de onde viemos. Nada é perdido permanentemente. Nós viemos de e voltamos para. Portanto, se as pessoas realmente entenderem o que significa transmutação, quem não gostaria de seguir esse caminho, ou pelo menos tê-lo como uma opção de vida? Mas viver a vida de um corpo físico na Terra, onde sentimos que não temos energia suficiente para viver e temos que matar para sobreviver, e não entendemos como somos feitos ou quem somos, e cheios de medo de algo novo ou de que poderia acontecer, essas são todas as coisas com as quais estamos batalhando e lutando aqui. A apresentação do transporte no Irã e a transmutação em Washington ou Moscou, se necessário, darão início a esse processo de mudança. Temos que iniciar esse processo em algum lugar. Primeiro através de alguns buscadores de conhecimento e depois isso se espalhará. E o lançamento dos produtos de plasma da Fundação Cash ajudará a atingir o público. No entanto, acredito que o avanço para o público será a última etapa, depois que tivermos desenvolvido a tecnologia suficiente e que um número suficiente de buscadores de conhecimento for capaz de integrá-la em suas próprias vidas. E 2024 é o ano para o lançamento da tecnologia. Estamos no quinto mês do ano e já fizemos um progresso enorme. Esse workshop mostra claramente o caminho que estamos trilhando, o quanto avançamos e o que ainda temos que fazer. Como disse o Sr. Cash, temos tempos empolgantes pela frente. No início, antes de nos acostumarmos a transmutar para outra parte deste planeta, onde os campos magnéticos e a cultura são diferentes, ele disse que será muito chocante para nós. Por exemplo, se transmutarmos da África para Nova York, quando manifestarmos nossa fisicalidade em Nova York, mudaremos da pele preta para a pele branca. Ainda teremos nossas emoções, memórias e compreensão de nossa origem, mas quando nos olharmos no espelho, nos veremos em um corpo físico diferente. Nossa aparência externa mudaria de negro africano para branco americano, mas por dentro nos sentiremos da mesma forma que nos sentimos antes da transmutação. Uma pergunta que me vem à mente e que nunca foi respondida é: ele deu a entender que poderemos voltar à nossa forma original, mas minha pergunta é: seríamos realmente os mesmos? Porque quando o africano deixou a África e evoluiu para uma força de campo caucasiana e mudou sua aparência, ele passou por muitas misérias na evolução. A alma que se transmuta em um novo ambiente adquire todas as qualidades da nova cultura? Sabemos que adquirimos todo o conhecimento para viver naquela cultura, mas será que também mudamos para a mentalidade deles? Ou mantemos nossa mentalidade original e apenas adicionamos as novas emoções como uma opção para sentir? Porque ele também disse que se sua filha africana estiver morando em Nova York, quando você for visitá-la, ela não reconhecerá. Mas você pode refletir para ela, suponho que ele queira dizer para a alma dela, a sua forma original com a qual ela está acostumada, e ela o verá como o pai negro africano dela, e não a versão branca de você que veio com a transmutação. É o mesmo que fazemos em nossos sonhos, quando visitamos nossa avó, que agora está em outra dimensão. Nós a vemos em sua forma original, aquela que conhecemos na Terra. É muito interessante pensar sobre essas coisas. O Sr. Cash já transmutou muitas vezes e ele disse que é uma experiência incrível. Quando você aparece num novo corpo, você observa seus dedos, você sabe que são seus dedos, mas eles parecem estranhos para você, até que você se acostuma com eles. É muito mais profundo do que simplesmente vestir uma fantasia e fazer o papel de outra pessoa. Talvez porque quando você está apenas fingindo ser outra pessoa, todas as suas emoções ainda são as mesmas. Mas com a transmutação, você ainda mantém suas emoções e memórias, mas agora você acrescenta a elas as novas emoções e sentimentos da cultura na qual você se transmuta. E talvez ela se torne os principais sentimentos e modos de ser. É por isso que ele disse que é difícil de explicar. Essas são todas as coisas com as quais nos acostumaremos à medida que avançarmos. E agora não há como voltar atrás. Não temos escolha a não ser seguir em frente como raça humana para a nova maneira de viver. Como parte do processo de lançamento da nova tecnologia, muitos buscadores de conhecimento expressaram interesse em abrir pequenas lojas paralelas da Fundação Cash em seus negócios existentes. Por exemplo, digamos que você vá a um restaurante e o proprietário seja um buscador de conhecimento. Então, quando você estiver saindo no saguão, você poderá ver uma pequena exposição de produtos de plasma da Fundação Cash, como canetas da Douro ou qualquer outro, e você poderá comprá-los na hora ali. Essa é uma maneira brilhante de divulgar a tecnologia, e essa opção se estenderá aos 30 mil novos produtos que sairão da cooperação com a China. E os interessados podem entrar em contato com a Fundação Cash. Muitos de nós estão se perguntando como essa tecnologia será divulgada ao público, já que os governos têm bloqueado a Fundação Cash, especialmente no que se refere a ensinar o público na mídia. O Sr. Cash planejou com anos de antecedência e aos poucos as novas unidades da cabeça de raios cósmicos UBESO, que são as unidades universais de nave espacial para aprimoramento do corpo, estão sendo distribuídas em todo o mundo para buscadores de conhecimento de confiança, e esse processo continuará. A Fundação Cash tem diferentes tipos de tecnologias. Se você se lembra, as grandes naves espaciais em forma de ovo que foram construídas anos atrás eram chamadas de UBESOs, que são as Unidades Universais de Nave Espacial de Aprimoramento do Corpo. Entendo essa unidade como uma ferramenta de aprendizado, porque precisávamos naquela época ver algo para acreditar, e a tecnologia tinha que começar em algum lugar. Devemos nos lembrar de que todo o padrão da tecnologia se baseia em como a criação funciona, e, portanto, a tecnologia é realmente uma cópia do universo. E à medida que a profundidade do entendimento aumenta, as unidades mudam de forma. É mais ou menos como mudamos nossa fisicalidade na transmutação. Portanto, depois de anos de aprendizado, agora aquela enorme nave espacial UBESOs em forma de ovo tem o tamanho de um par de fones de ouvido. Para alguns de nós, pode ser difícil imaginar o que aconteceu para que ela se tornasse tão pequena. Na verdade, vemos a mesma coisa acontecer com as tecnologias do estado da matéria, como os computadores, por exemplo. À medida que a compreensão da essência do conhecimento aumenta, encontramos maneiras muito fáceis de gerar os mesmos campos. Quando o nosso conhecimento era pequeno, tínhamos que fazer muito mais bobinas de cobre não revestidas e organizá-las em determinadas configurações para fazer a mesma coisa que podemos fazer com os fones de ouvido hoje, mas talvez confiando mais na energia dos campos magnéticos e gravitacionais já existentes no ambiente. Ou será que eles encontraram uma maneira de criar uma pequena semente dos campos que então atrai as energias maiores no universo, conhecidas como raios cósmicos? Na época em que as UBESOs originais foram criadas, não tínhamos o conhecimento de como atraímos 80% da energia no ambiente quando comemos. Foi assim que a tecnologia avançou lentamente até o ponto em que se encontra hoje. O Sr. Cash tem algo especial planejado para Washington, mas teremos de esperar para ver como isso vai se desenrolar. Basicamente, ele confiou em nós, buscadores de conhecimento, para sermos os guardiões da humanidade no lançamento da nova tecnologia. O pacote de comunicação de raios cósmicos é uma tecnologia um pouco diferente, mas pode ser facilmente adaptado para ser usado em conjunto com Albezos nesse processo. Mais e mais dessas unidades serão enviadas ao redor do mundo e formarão assim uma rede. E no momento certo, ele nos ensinará a usá-las e começaremos a nos comunicar uns com os outros por meio da alma, com a comunidade universal e com os OVNIs. Entendo que, quando ele demonstrar a transmutação em Washington, e como os homens de preto estarão tentando descobrir como impedir tudo isso, o Sr. Cash de alguma forma colocará em operação todos esses buscadores de conhecimento com as unidades. E então os governos entenderão que a tecnologia já está muito difundida para ser parada. Esperamos que alguém seja corajoso o suficiente para defender e ficar com a verdade e liderar o caminho para mudar a posição do governo para finalmente aceitar que a mudança está aqui. É nossa responsabilidade como buscadores de conhecimento proteger esses fones de ouvido com a nossa vida e sermos fortes o suficiente para trazê-los à tona juntos, quando for a hora certa. Não adianta se envolver nessa controvérsia sobre se a NASA realmente esteve ou não esteve na Lua, porque agora todas as agências espaciais passaram da propulsão por foguetes para o que eles chamam de tecnologia de gravidade zero e o que chamamos de posicionamento Maglev, usando a tecnologia do plasma. Infelizmente, eles estão mantendo isso tudo em segredo do público, mas eles ouvem os ensinamentos toda semana para ver o que podem pegar para si mesmos e converter em estado de matéria, distorcê-lo um pouco e chamá-lo de seu, como vimos com a Tesla e o governo dos Estados Unidos também. E muito em breve, a Fundação Cash, ou um dos países que usam a tecnologia do plasma, visitará o local da Apollo e descobriremos se há algo lá. Durante essa discussão, o buscador de conhecimento aqui nessa parte do workshop estava elogiando o Sr. Cash e feliz porque finalmente os figurões da NASA estão acompanhando o trabalho do Sr. Cash. Entretanto, o Sr. Cash, em sua verdadeira humildade, não está aceitando o conhecimento como seu. Ele disse que o conhecimento não é nosso, é um presente. E não importa se eles têm sido contra nosso trabalho durante todos esses anos. O que importa é que o conhecimento está sendo usado agora para beneficiar a humanidade e avançar nossa compreensão da criação. Vemos claramente, e os cientistas com quem ele conversa dizem, que a mudança chegou em 2012, quando os governos receberam as patentes na chave USB e pediram a seus principais cientistas que analisassem e vissem se podiam replicar o que estava ali naquela chave. Esse foi o ponto de virada, quando começamos a ver avanços no plasma, na tecnologia nano, que eles chamam de física quântica e outras coisas. A beleza disso é que eles não podem patentear essas coisas porque tudo aconteceu depois que a Fundação Cash liberou as suas patentes. Portanto, de certa forma, o sonho do Sr. Cash está se tornando realidade quando ele disse que queria que as patentes neste planeta não tivessem mais valor. E todos os futuros desenvolvimentos em plasma serão baseados na ciência do plasma da Fundação Cash e, portanto, eles não poderão patenteá-los. Isso abrirá o caminho para o desenvolvimento mais rápido da nova ciência para todo o planeta. Outra maneira de entender isso é que, a partir de agora, as pessoas ainda poderão patentear coisas, mas será uma tecnologia antiga. Ao avançar com a nova tecnologia, ninguém poderá patenteá-la. Portanto, de fato, não haverá mais patente. O Sr. Cash explicou que alimentar a alma é diferente de alimentar a fisicalidade, que a elevação da alma vem da respiração dos raios cósmicos e não dos ganhos de zinco e de cobre. Parte do ar que respiramos tem raios cósmicos, e ele é literalmente injetado na alma pela parte de trás da garganta quando respiramos. E com os alimentos, a pequena parte que contém raios cósmicos é absorvida imediatamente ao passar pelo fundo da garganta e o resto da matéria vai para o estômago para criar as sementes que constituem 20% da energia para atrair os outros 80% do ambiente. Se calcularmos o número médio de respirações que uma pessoa respira durante a vida, essa seria a quantidade de energia necessária para elevar a alma para deixar a fisicalidade. Essa parece ser uma maneira muito mecânica de elevar a alma e é simplesmente uma questão de ter força de campo o suficiente. Mas é claro, há muitas coisas que desconhecemos e que também contribuem para a nossa elevação. E o processo pelo qual passamos se torna parte de nossa singularidade como alma no universo. Entendi que ele disse que, na verdade, nem precisamos comer, porque já absorvemos o que precisamos do ambiente por meio de nossa respiração. Mas o que não ficou claro para mim foi se criamos sementes a partir dos gases do estado da matéria que respiramos para absorver energia no ambiente da mesma forma que fazemos com os alimentos. Não ficou claro se ele estava se referindo ao alimento ou ao ar aqui. Mas agora sabemos a importância da respiração. E há escolas de budismo que usam a consciência da respiração como uma prática. Eu me pergunto cientificamente se a consciência da respiração aumentará a absorção dos raios cósmicos. É importante saber porque nem mesmo os americanos podem usar a ciência do plasma como foi dada à humanidade pelo Sr. Cash para matar e controlar os outros. Isso se deve ao fato de que é ele quem está introduzindo conhecimento na humanidade e a intenção do Sr. Cash é para fins pacíficos. E como ele sempre diz, meu desejo é minha ordem. A mesma coisa deve se aplicar à alma que deu o conhecimento da energia nuclear à humanidade. Talvez a intenção dessa alma não tenha sido muito elevada e é por isso que ela pode ser usada para matar. No passado, o Sr. Cash disse algo como que eles têm que elevar essa alma para permitir que o próximo estágio seja trazido. Mas essa era a responsabilidade dos mensageiros. É também por isso que permitimos que todos usem a tecnologia, porque no final, ela trará a paz. Outros tópicos desse workshop. Especialmente nós, como buscadores de conhecimento, temos que entender a responsabilidade de ter um conhecimento como o da transmutação em nossas mãos e a gravidade do que ele trará para a humanidade. Somos responsáveis por ele e ele será lançado assim que a equipe entender e puder criar um sistema para isso. Seu maior desejo é que ninguém se atreva a abusar desse conhecimento. A oferta por toda a empresa Tesla por um dólar ainda está na mesa. Hormuz não tem nada a ver com a tecnologia da Fundação Cash. Isso começou em 2012 por um buscador de conhecimento para criar confusão para o trabalho da Fundação Cash e para confundir as pessoas. Os tradutores têm a responsabilidade de informar as pessoas se não entenderem o idioma suficientemente bem ou se não entenderem a tecnologia o suficiente para traduzir. Continuem tentando encontrar um tradutor adequado, pois a deturpação da tecnologia gera muitos danos. A tecnologia precisa ser apresentada corretamente. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 536. Estamos em um ciclo excitante de ensinamento em que começaremos a transmutação. Os vídeos de introdução escolhidos por Rick definem a base do ensinamento. Na última sexta-feira, tivemos uma das mais incríveis sessões mensais de voo. Reunimos muitas informações e estamos prontos para iniciar as primeiras fases de teste da transmutação. Isso significa que reunimos conhecimento suficiente e trouxemos tecnologias suficientes em torno disso, de modo que agora é possível criarmos as condições de transmutação. Tentaremos a primeira fase neste mês ou no próximo. Daremos a alguns buscadores de conhecimento a primeira oportunidade de fazer a transmutação. Tentaremos permitir que alguns buscadores de conhecimento transmutem na sessão de junho. E então veremos o que podemos aprender com isso para nos prepararmos para a transmutação completa da fisicalidade. À medida que aprendermos mais, ajustaremos nossos sistemas e tecnologias que serão mostrados em Washington. A transmutação é importante para que todos nós nos tornemos passageiros do universo. Também podemos desenvolver um sistema de transporte para viajar no planeta e no sistema solar. Tanto o sistema de transporte quanto o sistema de transmutação estão sendo desenvolvidos paralelamente e testados. No Irã, mostraremos o sistema de voo ou transporte físico. Em Washington, mostraremos o sistema de transmutação, que transferirá a fisicalidade por meio do uso da energia da alma. Na transmutação, expandimos a alma do homem sobre a alma da fisicalidade e a alma envolve a fisicalidade. Mas a fisicalidade foi convertida novamente em energia e o corpo a manifesta novamente no destino. Transfere não apenas a fisicalidade, mas a alma, as informações, as emoções e a memória como um pacote completo. Estamos testando isso e estamos prestes a entrar em uma nova dimensão de transmutação. Assim que concluímos nossos testes nas próximas semanas, traremos os voluntários para fazer a primeira transmutação. Em dezembro do ano passado, conseguimos fazer a transmutação da alma e, com esse entendimento, começamos a construir um sistema que pode realizar a transmutação do corpo humano. Esse é o próximo passo no desenvolvimento que será feito nas próximas semanas. Temos de ser capazes de criar as condições do ar que respiramos que nos conecta aos sistemas universais. Também temos que criar as condições da estrutura de nosso corpo, da emoção e de todos os campos juntos de uma só vez. É uma arte ser capaz de fazer isso. Por exemplo, temos que ser capazes de criar as condições atmosféricas da Lua e os campos gravitacionais e magnéticos da Lua, para que a alma aceite as novas condições para a manifestação de uma nova fisicalidade. Nos testes que faremos no final deste mês e em junho, tentaremos manter a transmutação confinada à Terra. De certa forma, replicaremos as condições do sistema planetário como ele é. Então, aqueles que já transmutaram com a alma, dessa vez transmutarão todo o ser, incluindo o corpo, no tempo, lugar e posição. A complexidade de fazer tal experimento trará uma dimensão totalmente nova para a ciência e tecnologia. Até agora, o mundo da ciência tem tentado mover um átomo ou um elétron ou qualquer outra coisa de uma posição para outra, mas eles não entenderam como fazer isso, ou a totalidade do que é necessário para fazer isso. Com o trabalho que estamos fazendo, temos a chance de desenvolver novas tecnologias. Eles estão tentando mover um elétron de um átomo de hidrogênio para outra posição, e eles acham que conseguiram. Mas o que eles não entenderam é que podemos mover muitos elétrons, combinações de moléculas, sem nunca mover um único elétron. Fazemos isso criando um campo que manterá tudo intacto. De certa forma, criamos uma dimensão, uma nova estrutura do que chamamos de útero da mãe. Isso significa que criamos uma nova dimensão nos campos magnéticos do ambiente. Replicamos isso com outra posição que não é necessariamente uma contenção. Então podemos mover toda a estrutura para outro lugar. De certa forma, movemos uma caixa e não um elétron. Para levar nosso corpo intacto e inteiro para o novo local, usamos o processo de criação de um envelope que manterá o corpo unido. Ao chegar ao novo ambiente, os campos serão ligeiramente diferentes, de modo que os prótons, os elétrons e as moléculas do mesmo corpo encontrarão uma nova posição em relação uns aos outros, de modo que ele será levado para o novo local de acordo com a maneira como nossa estrutura se encaixa na nova posição. Por outro lado, o que chamamos de transporte é uma condição física e pode levar milhares de anos para ir de A a B no universo. A mesma limitação se aplica às viagens neste planeta, onde são necessárias muitas horas em uma determinada velocidade para chegar a algum lugar. Desenvolvemos as unidades de raios cósmicos como as novas obesos, unidades universais, nave espacial de aprimoramento do corpo que tem fone de ouvido e uma base. Alguns de vocês as levaram para casa na conferência de Londres. Nós as testamos e elas são a estrutura de base dessa tecnologia. Sabemos que funciona, mas precisa ser concluído. Basta adicionarmos um novo parâmetro a ela e ela se torna um sistema de transmutação. Podemos mover as coisas com ela e elas se manterão em sua estrutura. Isso acontece porque estamos trabalhando dentro da estrutura dos raios cósmicos. E quando chegamos ao destino, temos que aceitar as mudanças do campo magnético do ambiente. Não estamos nos referindo às condições físicas do ar, temperatura e o resto. Essa é a diferença entre o que chamamos de transmutação e transporte. No transporte físico, é preciso prestar atenção à velocidade do ar, à resistência existente, à velocidade que se pode atingir e ao maquinário que se tem. Isso determina o tempo em que a viagem levará. Na transmutação, jogamos com os campos magnéticos do ambiente. Como o tempo é instantâneo, não nos preocupamos com isso. Em vez disso, temos que lidar com a força do campo magnético do ambiente e como isso afeta diretamente a estrutura do corpo do homem, do gato, do cachorro ou de qualquer outra coisa que tenhamos na caixa. No transporte físico, você sente as temperaturas quentes e frias. Mas na transmutação, você sente a cultura para a qual está mudando. Se você se torna chinês na China ou japonês no Japão. No transporte físico, você troca a roupa do homem. Mas na transmutação, você muda a alma do homem para que ela se manifeste na interação com as condições do ambiente. É importante que nossos buscadores de conhecimento entendam claramente qual é a diferença entre os dois sistemas. Mostraremos o transporte físico no Irã e a transmutação em Washington. Em Washington, isso será feito na presença de autoridades iranianas em Washington, seja o presidente iraniano ou chefes de muitas outras nações. Eles serão convidados a testemunhar o fato. O mesmo ocorrerá no Irã. Convidaremos os líderes das nações para virem e entenderem que a travessia deste planeta levará apenas alguns minutos e não horas, e com a transmutação será instantâneo. Essa é a mudança e o novo entendimento. O homem poderá decidir como quer viajar. E quando aterrissarmos em algum lugar, será que ainda vamos querer continuar usando veículos ou continuamos a transmutar com os campos, as emoções e o que chamamos de centro de energia do homem, que é a alma do homem? Agora você deve ser capaz de entender a diferença entre transmutação e transporte. Muitas pessoas viajarão com o transporte porque a transmutação é muito pesada para ser compreendida neste momento. Elas aceitarão se transportar de Teherã para Washington em 10 minutos, como se fosse apenas um avião mais rápido. Por outro lado, se elas transmutarem, terão uma aparência diferente quando chegar ao destino, porque os campos magnéticos são diferentes e talvez elas não consigam aceitar isso. Será que as autoridades americanas entenderão que se trata da mesma alma, mas o corpo parece diferente? Eles reconhecerão o senhor que aterrissou como líder da nação iraniana? Porque ele se manifestará de forma diferente na dimensão dos campos, da essência da cultura e da emoção da alma da terra em que ele chegou. Será que ainda teria aquela barba e usaria um turbante? Então você entenderá que com a transmutação não haverá realeza, porque você aparecerá como uma alma, como uma energia que se transfere e será igual aos outros que transmutaram com você. Esses são dilemas que as nações enfrentarão nos próximos tempos. Eu lhe prometo que a maioria dos líderes mundiais escolherá o transporte físico, porque a transmutação revelará a verdade sobre eles mesmos. Entretanto, as pessoas comuns que entendem a tecnologia escolherão a transmutação, porque elas não têm nada a esconder. E elas carregam a essência do conhecimento em sua alma. Portanto, não importa a aparência. Mas para um homem que se vê como um presidente, ele precisa de um visual deslumbrante, do turbante, de tudo mais. E o presidente americano precisa de seus guarda-costas para mostrar que ele é e sentir que é alguém importante. Agora você entende quando dissemos que o homem comum assumirá o controle dos governos, porque eles governarão a si mesmos. Essas são as mudanças que estão prestes a ocorrer. A Conferência do Irã é um caminho para abrir a porta para a próxima fase e para que todas as nações sejam uma só. Escolhemos deliberadamente os Estados Unidos porque isso mostrará que ninguém é superior aos outros. Todos se reuniram para estar sob uma única bandeira, que é a bandeira da Fundação Keshe. É ciência e tecnologia em troca do conhecimento de que todos são iguais uns aos outros e que nenhuma nação é superior à outra. Seremos como uma nação. Esse será o maior dilema para os líderes mundiais transmutarem, mas será a maior alegria para os povos da Terra. Entretanto, os líderes que forem verdadeiros escolherão a transmutação, E os que tiverem algo a esconder, escolherão o transporte físico. É importante entender os processos e as mudanças na ciência e na tecnologia. As mudanças são inevitáveis, pois o conhecimento já está conosco. Antes do início do workshop, eu estava dizendo ao Rick que a primeira transmutação já havia sido concluída. Agora é só a nossa equipe entender o processo e como alcançar isso. Para o transporte físico, precisamos ter reatores e entender os campos gravitacionais no estado da matéria. Para a transmutação, precisamos entender os raios cósmicos e suas forças de campo gravitacional. O sistema de transmutação estará nas mãos de nosso pessoal em questão de dias. Depois eles terão que entendê-lo e converter o conhecimento em ferramentas e sistemas. Então esse conhecimento será impresso na alma do homem e todo homem será capaz de transmutar. Nas próximas semanas vamos nos concentrar nessa parte da tecnologia. Essa parte já foi concluída no Irã e já a testamos muitas vezes. Mas entender o processo de como fazer o cruzamento da transmutação para o transporte envolverá os homens da ciência por milhares de anos. Nos estágios iniciais, muitas pessoas dobrarão em ambas as direções, em ambos os sistemas. E então, gradualmente, haverá um consenso sobre como e de que forma viajaremos e onde usaremos a transmutação e onde usaremos o transporte. Nos próximos tempos, à medida que fortalecermos o conhecimento de nossos buscadores de conhecimento, nos esforçaremos em alguns ensinamentos para mostrar ao vivo a manifestação da transmutação. A colonização no espaço como uma raça humana na fisicalidade será uma tarefa difícil, mas a colonização por meio da alma, transmutação, será muito mais fácil e prática, porque o homem poderá acessar a energia do universo por meio de raios cósmicos e campos cósmicos e não depende de comer uma banana, uma laranja ou um cordeiro. Para nós, o processo de transmutação já foi concluído. Agora é só o tempo que nossa equipe leva para entender como alcançar isso e em seguida projetar um sistema para isso. É uma questão de dias e semanas. O processo de transporte foi concluído em 2008 no Irã. Estamos apenas brincando com ele para nos mantermos ocupados até que os governos adquiram conhecimento e se preparem para a mudança que está por vir. O uso de uma combinação de transporte e transmutação dará ao homem a confiança necessária para viajar pelo universo, pois ele pode se esconder em uma dimensão física enquanto aprende sobre o ambiente. Isso é como é feito quando você viaja com um sistema de transporte físico. Você literalmente se esconde dentro de outra estrutura até entender a estrutura do ambiente e então transmuta-se para a nova posição. Ou você pode fazer o contrário. Primeiro você transporta um container ou estrutura em que possa sobreviver para a superfície do planeta, em seguida transmute-se nessa estrutura e depois de entender o ambiente, como pode viver nele, transmute-se para a superfície do planeta. No entanto, às vezes não é necessário passar por esse intervalo. Então você pode transmutar diretamente para o planeta. Mas por enquanto você pode usar essa estrutura para aterrissar no novo ambiente e depois transmutar para a superfície. O homem precisa aprender esse processo passo a passo. Para trabalhar com o transporte físico, você precisa de combustível e energia da matéria. Para trabalhar com a transmutação, você precisa de raios cósmicos e campos cósmicos. É preciso aprender a converter de um para o outro e, às vezes, usar um dentro do outro. Começamos a estabelecer o roteiro para que o homem se torne membro da comunidade universal por meio de sua alma e não por meio de sua fisicalidade. A comunidade universal não pode passar bilhões de anos viajando de um lado para o outro do universo. Eles usam a transmutação de campos magnéticos e isso é instantâneo. Temos muito a aprender. Temos que aprender a pular de um ponto para outro, porque só podemos viajar com um raio cósmico, até onde podemos ver visualmente, e depois temos que pular para outro. Para vocês entenderem, é como trocar de trem em uma estação de trem. Com os raios cósmicos, trabalhamos com a vista da visão dos campos e com a força de campo da compreensão. Não se trata de visão como um sentido. É um sentido de campo magnético. É uma conexão dos campos e com o que eles se conectam. Então você pode pegar a força e se reconectar a outro campo. Nas últimas 3 ou 4 semanas, temos aberto seus olhos lentamente, passo a passo, para entender o que o futuro nos reserva e como o homem está desenvolvendo o processo para alcançar essa posição. O uso da transmutação automaticamente torna a tecnologia de transporte físico obsoleta para a tecnologia de defesa e de armas. A tecnologia que usamos agora para matar se tornará obsoleta. Portanto, não importa qual é o mais recente desenvolvimento em tecnologia de armas que os americanos estão fazendo. Deixe-os até mesmo desenvolver a mais recente tecnologia nuclear. Quando prevalecermos com os campos do plasma, nada disso funcionará, porque tudo pode ser diluído nos campos. Há algumas semanas, vimos que foram necessárias 7 nações para deter os mísseis de uma única nação. E eu pensei, que maneira primitiva o homem escolheu para matar e que maneira primitiva ele escolheu para se defender. Se entendemos o processo de transmutação e a criação dos campos cósmicos, só precisaremos criar um campo e todos esses mísseis cairão como se fossem nada. Não conseguiremos nem mesmo encontrá-los, pois eles estarão diluídos nos campos. O 1% dos mísseis que conseguiu passar destruiu a base militar mais forte do mundo. No entanto, com a nova tecnologia, quando essas armas são disparadas e se a pessoa tiver o entendimento dos raios cósmicos, o sucesso será de 100% e os mísseis nunca chegarão. Se você for esperto o suficiente, nunca os deixará sequer decolar e não haverá nenhum sinal deles. Compreender a tecnologia do plasma e seu poder de aplicação torna obsoletas as ferramentas de guerra deste planeta. Você não pode usar o conhecimento da transmutação na tecnologia do plasma como uma ferramenta para controlar ou matar, porque é um equilíbrio dos campos. Agora você entende como o processo de criação será completo. A transmutação trará paz porque alcança a alma do homem e eleva o homem à posição de compreender a criação, enquanto o transporte ainda dá ao homem as algemas da fisicalidade e tudo que vem com isso. Esperamos iniciar o primeiro teste de transmutação até o final de junho. Então vocês entenderão até onde vai a força de seus próprios campos internos e até que ponto você pode lidar com seus próprios campos e o quanto você pode absorver do ambiente e o quanto pode permitir que a estrutura dos campos da inércia crie uma nova dimensão de si mesmo. O maior choque para aqueles que passam pela transmutação será aceitar como o corpo se manifestará a partir dos campos magnéticos e gravitacionais no destino. Será chocante nas primeiras vezes, mas depois o homem prenderá um novo caminho. Ele entenderá que precisa aceitar a nova maneira e viver dentro disso. É uma sensação incrível quando você leva o corpo a uma nova posição. Tem uma emoção diferente daquela com a qual a alma do homem estava acostumada a trabalhar em sua origem. Quando você observa e olha seus dedos, você sabe que eles estão ligados a você, mas eles parecem estranhos, e você tem que se acostumar com isso. Pode ser que em casa você estava em uma pele preta e quando você chega a Washington, ela se torna branca. E os olhos eram castanhos e agora são azuis. Você se pergunta, esse sou eu? Mas você ainda carrega o conhecimento sobre si mesmo, suas emoções e compreensão. Eles fazem parte de sua origem. Levará tempo para entender isso, e quanto mais você fizer isso, melhor você se tornará nisso. Como já disse em ensinamentos anteriores, já passei pela transmutação muitas vezes, e todas as vezes a sensação é a mesma. Eu me acostumei a reconhecer meus dedos e as roupas, porque foi assim que escolhi estar. Nas próximas semanas e meses, muitos de vocês passarão por esse processo. É difícil de explicar. Não é como trocar de roupa ou de fantasia e ir a uma festa fantasia e parecer com uma mulher, um palhaço ou o que quer que seja. Desta vez é você. É realmente você. E você tem que aceitar isso porque você não tem escolha. Você escolheu esse caminho e vai se acostumar com isso. Se você é preto e mudou para branco, ninguém disse que seria melhor. Na verdade, há uma miséria maior na pele branca do que na pele negra original. Porque os brancos tiveram que aceitar muitas mudanças e evoluções para mudar a sua cor. Agora vocês entendem que a jornada já começou e não há como pará-la. Cabe a vocês, como buscadores de conhecimento, entender e desenvolver a arte da transmutação e do transporte físico. Ao transmutar para outro país, você e seus familiares precisam se acostumar com o fato de que terão uma aparência um pouco diferente, dependendo da mudança de campos no ambiente. A transmutação é uma arte. Você não quer ir para lá e permanecer na dimensão de energia e ser um fantasma. Você precisa se manifestar fisicamente para confirmar sua existência e para que os outros o confirmem. Os governos terão que se ajustar à nova maneira. Esse será um grande problema para muitos governos se adaptarem nos próximos anos. É por isso que criamos uma nação, um planeta e uma raça. A estrutura do Conselho Universal opera por meio da alma do homem e o Conselho da Terra opera por meio da fisicalidade do homem. É assim que planejamos e estabelecemos as estruturas para o que estamos prestes a entrar. Em algum lugar, os dois têm que aprender a se comunicar um com o outro. Agora você pode entender melhor o quão avançado tudo foi planejado. Há 5 anos criamos o Conselho Universal e o Mandato, e o Conselho da Terra e seu Mandato era para estarmos prontos para hoje, quando introduzirmos essa transmutação e transporte. Por meio dessa estrutura, o homem se conectará com a comunidade universal por meio dos campos de energia do cosmos, dos raios cósmicos e dos campos cósmicos. E o Conselho da Terra governará a dimensão de sua fisicalidade neste planeta. Esses dois conselhos entrarão em operação nas próximas semanas e meses. Quando tivermos alcançado a primeira transmutação, as almas satélites entrarão em operação. Estamos nesse ponto. Conseguimos transferir a essência completa do corpo físico e, quando nossa equipe entender isso, traduzirá as informações para criar um sistema físico que vocês usarão até aprenderem a fazer isso sem um sistema. É nosso trabalho estabelecer regras de uso até que isso se torne uma parte natural de sua vida. Você precisa entender o processo de transmutação e, acima de tudo, precisa entender a responsabilidade desse conhecimento que está em suas mãos. Você precisa entender a gravidade do que esse conhecimento trará para o homem e você é responsável por isso. Já explicamos isso muitas vezes. Agora os sistemas estão aqui e o conhecimento está sendo totalmente compreendido por nossos cientistas. Estamos prestes a entregar esses sistemas nas próximas semanas e meses. Minha esperança e meu maior desejo é que ninguém se atreva a abusar do conhecimento da transmutação e do transporte físico contra a vontade daqueles que vivem em uma dimensão de transporte na dimensão da fisicalidade. Estamos abrindo esse conhecimento para o homem passo a passo, e agora você deve entender para onde os ensinamentos estão indo, o que está prestes a acontecer e quais são as suas responsabilidades. Nas próximas semanas, abrirei isso em maior profundidade para que, quando chegarmos ao Irã, Washington, Moscou e depois ao Brasil, possamos concluir a união da nação do homem. Na China aprendemos muito, no Irã entregaremos muito e em Washington levaremos o homem a ser um lote. Os governos entenderão que não há mais fronteiras. O que será interessante é quando convidarmos os chefes militares iranianos para se juntarem a nós em Washington na conferência da Fundação Cash. Também convidaremos russos, americanos, chineses e os demais. É para eles entenderem que não há mais espaço para homens militares neste planeta, a menos que seja para servir a humanidade. Você entenderá mais e mais à medida que chegarmos a esse ponto. Nossa equipe precisa entender a conclusão da transmutação e transferência da alma do homem ou a alma de uma pedra. Podemos lhe dar uma dimensão de vida. É por isso que introduzimos os materiais de raios cósmicos para o que estamos fazendo agora. Você entenderá como usá-los e como aplicá-los para bloquear campos, receber campos, transmutar e transferir. Espero que hoje eu tenha deixado o caminho muito mais claro para você entender. Agora talvez você entenda para onde todos esses ensinamentos ao longo dos anos estão indo e em que dimensão você os aplicará. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 536. Talvez na sessão de voo de junho a maioria dos participantes sejam observadores em vez de participantes. Um adendo aqui. Será que o senhor Cash está sugerindo mostrar a transmutação durante a sessão? Continuando. Os buscadores de conhecimento podem abrir uma loja da Fundação Cash em seus negócios existentes e ela pode ser vinculada à empresa maior que produzirá os produtos de plasma da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. Se viajarmos em uma nave e decidirmos transmutar da nave para o planeta, é possível voltar para a nave ou nossa alma desejaria voltar para nossa casa? Sr. Cash responde. Você decide a posição para a qual vai por meio do seu desejo. Há métodos e maneiras de fazer isso. Você pode deixar um marcador de onde saiu e depois voltar para lá. É uma arte a ser aprendida. Por volta de 2011, quando entregamos as chaves USB com as patentes aos governos, todos vocês gritaram, ah, ele nos traiu! E milhares de buscadores de conhecimento deixaram a Fundação Cash. Desta vez, vocês, sem saber, ultrapassaram os governos. Fizemos isso espalhando as unidades obesas com fones de ouvido e pacotes de comunicação de raios cósmicos. De certa forma, por causa disso, os governos não podem governar e não podem parar o processo de transmutação, pois o sistema está espalhado pelo planeta para muitos de vocês e aumentará de 10 a 15 unidades por mês. E quando eu abrir a porta do conhecimento de como usar os pacotes cósmicos, você entenderá por que eles são realmente um pacote de comunicação. As pessoas com os primeiros pacotes de comunicação de raios cósmicos e obesos serão como as primeiras pessoas em um vilarejo na selva que finalmente recebem um telefone. Eles são os únicos que se comunicam com o mundo exterior e os habitantes do vilarejo precisam ir até eles para falar com alguém de fora. Continuaremos divulgando esses pacotes de raios cósmicos e esperamos que quando chegarmos a Washington, haja algumas centenas deles nas mãos dos buscadores de conhecimento de todo o mundo. Então ensinaremos a vocês como fazer a transmutação e isso forçará os governos a se submeterem à nova tecnologia, porque ela já está espalhada pelo mundo. Previ que isso aconteceria há cerca de 10 anos e foi a única maneira que encontrei para disseminar a tecnologia e colocá-la nas mãos das pessoas. Então os governos sabem que a tecnologia já existe. Em vez de um telefone, você carregará o conhecimento e o poder nos sistemas. Então você entenderá que a tecnologia agora está em suas mãos. Muito em breve, essa tecnologia de comunicação de raios cósmicos será compartilhada com uma das empresas de comunicação mais poderosas do mundo. De certa forma, faremos com que os telefones celulares sejam parte do sistema de comunicação de raios cósmicos. Ao dar a vocês o poder e compartilhar o conhecimento com vocês, vocês se tornaram as pessoas de confiança do conhecimento. Mudaremos o sistema de comunicação e, ao mesmo tempo, iniciaremos a transmutação e o transporte, o que trará novas regras e regulamentações. Aqueles de vocês que receberam e receberão os fones de ouvido, protejam eles, pois vocês são os guardiões da humanidade por trazerem a nova tecnologia. Quando chegar a hora certa, nós os chamaremos e mostraremos como usá-los. Nós os colocaremos em parte da estrutura para garantir que os governos não possam bloquear essa tecnologia. Eles bloquearam o ensino da tecnologia, mas de qualquer forma, nós a desenvolvemos com vocês. Ao bloquear a Fundação Cash dos domínios públicos da mídia, nós nos tornamos o que eles chamam de estrutura de desenvolvimento subterrâneo ou underground, que agora, com o passar do tempo, realmente ultrapassou os caras acima do solo. Mas isso é em termos de conhecimento e tecnologia. Portanto, guarde essas unidades que vocês recebem com suas vidas. E então eu lhe direi no momento certo qual é o próximo passo. Nós testamos e trabalhamos com vocês nessas unidades da cabeça obesos, o que serviu apenas para reunirmos mais informações sobre o que funciona e o que não funciona e o que precisa ser feito. Então veremos o próximo passo e a próxima etapa. E o que eu disse sobre dar $1 pelos carros da Tesla e por toda a empresa ainda está em discussão. Pergunta para o Sr. Cash. Essa tecnologia estará disponível para toda a população ou será reservada para um grupo específico de pessoas? E em caso afirmativo, os pacotes de comunicação serão entregues à população por volta de junho, conforme anunciado pela Fundação? Sr. Cash responde. Já começamos a enviá-los em novembro do ano passado. O primeiro lote da Obesos dos pacotes de comunicação foi compartilhado entre os buscadores de conhecimento de confiança na Conferência de Londres. e estamos entregando mais para outras pessoas em quem confiamos. Esperamos entregar 15 por mês e até o ano que vem teremos cerca de 300 nas mãos de buscadores de conhecimento de confiança. A produção dessas unidades é demorada, mas estamos conseguindo. Muitos de vocês já receberam essas unidades. Pergunta para o Sr. Cash. Em workshops anteriores, você falou sobre a relação entre os órgãos e o sistema solar, e depois fez uma comparação com a conexão de Júpiter com os campos do fígado. Mas as relações são entre os planetas e a alma da fisicalidade ou com a alma do homem? E elas estão relacionadas ao ponto de nascimento, ao instante ou à hora do nascimento? Sr. Cash responde. Antes de mais nada, temos que deixar isso muito claro. Não dissemos que Júpiter está relacionado diretamente ao fígado ou a qualquer outro órgão. Fizemos apenas uma comparação com o fato de os planetas do sistema solar terem funções semelhantes às dos órgãos do corpo e não que estejam conectados aos órgãos. Descobrimos um de nossos maiores problemas na Fundação Cash nos últimos meses, que é o fato de muitas pessoas que traduzem os ensinamentos do nosso trabalho não estarem traduzindo exatamente como deveriam. Elas traduzem o que acham que é o significado das palavras. Isso causou um grande problema para a Fundação Cash em alguns idiomas, porque nossos buscadores de conhecimento não são qualificados para traduzir idiomas, mas aceitaram a responsabilidade de fazer isso. E eles podem deturpar totalmente os ensinamentos devido à falta de habilidades linguísticas adequadas. Um dos problemas é que eles próprios não entendem a tecnologia, além de não terem um bom conhecimento de inglês. Cada comunidade da Fundação Cash precisa resolver isso. Se suas habilidades linguísticas não forem boas o suficiente, você deverá dizer ao grupo que não entende direito, e o grupo deverá dizer se não entende ou reconhecer os erros que estão sendo cometidos. Recentemente descobrimos que um buscador de conhecimento que traduzia disse que não tem a menor ideia sobre a tecnologia. Então a pergunta a ser feita é: por que você está traduzindo? Encontre outra pessoa que seja qualificada. Para os tradutores que não entenderem, não pensem que é seu direito traduzir. A transferência do conhecimento deve ser feita corretamente. Isso é muito importante. Quando vocês deturpam o conhecimento porque não entenderam o idioma e ficam perto da fundação, isso gera enormes prejuízos para nós. Acabamos de entender cada vez mais sobre isso. É a sua responsabilidade ser honesto e garantir que a tecnologia seja traduzida corretamente. Se você não conhece o idioma, por que você assume a posição de tradutor? Você está mentindo para si mesmo e para as pessoas. O fato de achar que está traduzindo o melhor que pode não é suficiente, porque você está desinformando as pessoas, mesmo que seja sem querer ou sem saber. Isso ainda cria um problema. Pergunta para o Sr. Cash. Houve uma longa pergunta aqui sobre um buscador de conhecimento que estava ouvindo um programa sobre OVNIs no YouTube que falava sobre o voo da NASA para a Lua e que ele era falso. Eles disseram que os americanos inventaram os filmes que vimos sobre isso. O Sr. Cash interveio e explicou que nações como a Índia, a China, a Rússia e algumas outras nações pousarão na Lua nos próximos anos. Além disso, há outras organizações espaciais privadas e a Fundação Cash não é a única que também está trabalhando para ir à Lua. Em breve faremos uma visita ao local onde os americanos supostamente aterrissaram e essa questão será resolvida para sempre. Não adianta se envolver nessas controvérsias sobre se eles realmente pousaram ou não na Lua. Os chineses disseram que colonizarão a Lua até 2030. Ouço muitas dessas alegações e contra-alegações sobre a falsificação ou não do pouso da Apollo. Será que a Fundação Cash vai aterrissar na Lua nos próximos 12 meses usando o sistema gravitacional? Então podemos ir até o local onde eles dizem que aterrissaram e verificar se está lá. Ou será que eles diriam: ah, os alienígenas sequestraram o lixo que deixamos na Lua e é por isso que ele não está mais lá, e eles também levaram a bandeira. Isso será resolvido em um punhado de anos. No entanto, seja qual for a verdade, os americanos estimularam as outras nações a se envolverem com o espaço e ajudaram a levar nosso conhecimento adiante. Portanto, nem tudo foi ruim. Mas se foi uma mentira, eles têm apenas mais alguns anos de vida para vivê-la. Então surgirá a pergunta: será que voltaremos a confiar nos americanos? Porque se eles mentiram aqui, onde mais eles mentiram? E estamos acreditando neles há 50 anos, portanto, mais 5 anos não farão muita diferença. Pergunta para o Sr. Cash. Há uma grande controvérsia sobre se os seres humanos podem atravessar o cinturão de Van Halen, que é radioativo, entre aqui e a Lua. E o Sr. Cash não respondeu sobre o cinturão de Van Halen. No momento, o avanço tecnológico está sendo muito rápido, especialmente nos últimos 6 meses. Toda a tecnologia espacial dos russos, chineses e americanos passou a se concentrar mais no desenvolvimento do plasma. Em algumas delas, vemos a impressão digital do trabalho da Fundação Cash. Muitos cientistas dessas organizações ouvem os ensinamentos da Fundação Cash. Temos uma ampla base em todas as agências espaciais, em todos os aspectos. Isso era inevitável, e é por isso que abrimos as patentes. Queremos que eles entendam e se eduquem para que, por meio da avaliação deles e elevação do conhecimento, alcancem novos níveis de compreensão da ciência. Vemos a NASA se esforçando com a tecnologia do plasma e os chineses estão profundamente envolvidos com ela, assim como os russos. Os indianos estão acompanhando. Um comentário interessante veio de um cara de um nível muito alto na NASA que disse: deixamos o Musk brincar com seus foguetes apenas para mantê-lo ocupado e os outros, enquanto nós já seguimos em frente. Entendi que ele estava dizendo que com a nova tecnologia espacial da NASA eles estavam tentando entrar no que eles chamam de gravidade zero. Todas as agências espaciais, sem dúvida, estão trabalhando na tecnologia do plasma. Nós os vemos usando ela e eles se comunicam conosco de diferentes maneiras, tentando acessar o conhecimento. Mais cedo ou mais tarde conseguiremos aterrissar e mostraremos muitas coisas. Se você entender a tecnologia, entenderá que tudo é possível. Não há impossibilidade. O Sr. Cash foi tocado com o pouso na Lua quando era jovem. Ele ficou horas na fila esperando para ver uma rocha lunar presenteada pelo governo americano. Quando ele voltou ao Irã em 2008, ele foi ao centro, mas disseram a ele que era tudo mentira, que a rocha nunca tinha vindo da Lua. Ele fazia parte das crianças daquela geração que acreditavam nisso. Vamos ver se eles nos enganaram. Um dos meus programas com os chineses tem a ver com pousar de 6 a 12 vezes em um dia na Lua para quebrar o tabu sobre transporte, e que não são necessárias semanas para chegar à Lua. Aqui o buscador de conhecimento diz para o Sr. Cash: Sr. Cash, o que acho mais interessante em tudo isso é que seus ensinamentos sobre os campos gravitacional, elétrico, etc. são muito claros, e espero que, graças aos seus ensinamentos, o homem da NASA, os chineses e assim por diante sigam seu pensamento. É importante que possamos transmutar. Sr. Cash responde: deixe-me explicar uma coisa. O conhecimento não pertence a nós, ele é um presente. O buscador de conhecimento então diz: com certeza. Sabe, talvez eu tenha me expressado mal. Acho que a sua maneira de pensar, Sr. Cash, é muito mais avançada do que a de todos esses chamados figurões da NASA e assim por diante. Acho absolutamente fantástico que essas pessoas agora estejam adotando seu modo de pensar. Sr. Cash diz: não, o conhecimento teria inevitavelmente seguido esse caminho. É apenas uma questão de quem teria percebido o princípio. O buscador de conhecimento então diz: por quanto tempo eles trabalharam contra você, Sr. Cash? E aqui o buscador de conhecimento continuou a elogiar o trabalho do Sr. Cash e está feliz que agora os outros estão começando a reconhecer o trabalho que ele está fazendo. Sr. Cash então responde: não importa. Esperamos que o conhecimento seja usado de forma pacífica. Depende apenas do quanto podemos educar a próxima geração e disseminar o conhecimento. Atualmente temos uma série de vantagens. Temos um sistema de comunicação melhor e temos pessoas muito mais instruídas na sociedade. E um dos pontos principais, que é intrigante, é o que demos aos governos. O importante é que estamos vendo uma evolução na ciência, na tecnologia, no plasma, na tecnologia nano, na energia e em tudo mais. A essência de tudo isso remonta ao momento em que começamos a ensinar abertamente por volta de 2005. E a maior parte da mudança de direção nos principais governos começou a acontecer por volta de 2012, quando entregamos a chave USB aos governos. Quando conversamos com os cientistas, eles dizem que o ponto de virada foi em 2012, quando eles receberam parte do conhecimento e foram solicitados a avaliar ou replicar as patentes. Vemos organizações espaciais usando nossa tecnologia, como Musk e outras, e até mesmo a Ericsson tem usado a nossa tecnologia. E esse foi o objetivo de abrir as patentes. Queremos que eles evoluam, entendam, amadureçam e desenvolvam novas tecnologias com ela. Esse foi o objetivo de oferecer gratuitamente a tecnologia do pendrive. Alguns governos a engavetaram. Outros não eram instruídos o suficiente para entendê-la. Aqueles que conseguiram entendê-la estão trabalhando nela. Eles viram que funciona e a diferença que faz. Mas há certos princípios que mantivemos internos e não liberamos, e é aí que está a diferença. É aí que a Fundação Cash faz a diferença. Eles assistem a todos esses ensinamentos públicos desde que receberam a chave. Eles ouvem os ensinamentos offline e depois comparam o que é dito com o que se encaixa na estrutura da chave que eles receberam e como podem aplicar isso. Nas últimas semanas, o militar nos pediu que nos juntássemos a eles para concluir determinadas partes da chave que eles não conseguiam entender. Isso ocorre no lado militar, não no lado civil. Esse foi o objetivo de dar a chave e educá-los por 10 anos e agora estamos vendo o resultado. Das centenas de milhares de pessoas que ouvem esses ensinamentos toda semana, de 3 a 5% são cientistas de elite de todo o mundo e de diferentes organizações. Eles se sentam e veem o que pode pegar e levar. Conheço duas nações que têm uma equipe que ouve os ensinamentos todas as semanas e os decifra palavra por palavra e como podem ser aplicados. Eles se sentam religiosamente em cada ensinamento e os decifram palavra por palavra. Eles tentam convertê-los em tecnologia ou conhecimento para obter vantagem militar, de defesa ou tecnológica. Tenho certeza de que são mais de duas nações, mas sabemos de duas delas. Eles não apenas ouvem e vão embora como a maioria das pessoas, eles se esforçam para aprender. A Tesla tem uma equipe em cada ensinamento. Posso lhe dar exemplos, um por um, de como eles replicaram nossos produtos, mas eles tentam dar um toque a mais para que possam assim patenteá-los como seus e colocam esses produtos assim no mercado. Esse era o nosso objetivo, disseminar o conhecimento entre as pessoas. Quem, como e de que forma eles fazem isso não importa. Isso é irrelevante. Se isso beneficiar a humanidade, é isso que nos importa. Todos vocês têm um sistema Magrave com 30% de redução de eletricidade. A Tesla não entregou a mesma coisa em uma tomada? É um sistema Magrave distorcido de uma maneira diferente. Você vai e paga algumas centenas de dólares à Tesla por ele. Eles não usaram nosso material em sua bateria? E agora ele não está tentando agora fazer gravidade zero? A diretoria da Tesla e o senhor que está no topo se tornaram exatamente iguais a Stephen Hawking. Eles respiram e comem não apenas da Fundação Cash, mas também de outros. É por isso que as patentes não têm valor e os governos estão gradualmente começando a entender isso. Qualquer patente relacionada a plasma, física quântica, nanotecnologia, especialmente nos últimos 6 ou 7 anos, não pode ser patenteada. Mesmo que uma patente seja concedida, ela terá de ser revogada, porque é a tecnologia da Fundação Cash que tem sido divulgada em público. Vimos isso com o Ministério da Defesa dos Estados Unidos em 2020. Estamos mantendo muito disso em andamento, mas temos a sorte de sermos capazes de compartilhar o conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash. O Sr. Cash disse que Ciro Grande foi o único profeta que se dedicou a uma única mulher durante toda a sua vida e que é assim que deve ser. Mais tarde ele deixou claro que todos os outros profetas criaram conflitos por causa ou para adquirir mulheres e poder sobre outras pessoas. Estou curioso para saber por que é tão importante que sejamos dedicados a uma única mulher. Ou será que é apenas por causa da posição dos profetas do passado? Sr. Cash aqui responde. A prima do Sr. Cash costumava dizer que todos os livros sagrados só falam sobre o homem ter uma mulher ou ter 4 mulheres. Não dizem nada sobre quantos homens uma mulher pode ter. Fala sobre adultério, mas não diz se uma mulher pode se casar legalmente com 2 ou 10 homens. Para entender isso, é preciso entender a cultura do Oriente Médio naquela época. Não importa se você é judeu ou qualquer outra coisa. Antes do Islã, Uma mulher podia ter 10 maridos porque havia uma escassez de mulheres. Os homens aceitavam compartilhar uma mulher, e toda vez que uma caravana chegava, ela conseguia um marido por algumas semanas e filhos também. As crianças eram comumente criadas. Maomé se tornou muito popular porque disse que um homem poderia ter 4 esposas. E os outros profetas fizeram coisas semelhantes. Portanto, não é por isso. Isso se baseia em como isso se adaptou ao momento. Ou, como dizem, o que é bom para mim não é bom para os outros. Até mesmo Bahá'u'lláh teve 2 esposas, mas supostamente ele disse que todo mundo deveria ter apenas uma esposa. Ele nem mesmo seguiu a igualdade para as mulheres, como constava em seus próprios ensinamentos. Vemos o mesmo com Moisés, Cristo e os demais. Nós viemos ou nos manifestamos no corpo do homem para iluminar o homem e desfrutar da dimensão da fisicalidade, mas isso tem que ser feito da maneira correta. Vivemos pelo exemplo. Hoje vemos que os muçulmanos seguem o caminho de Maomé e os cristãos, judeus e os demais seguem o exemplo de seu profeta. É por isso que não fazemos da Fundação Keshe uma religião. Ela é uma organização científica. Caso contrário, começaríamos a criar novas regras sobre quantas esposas você pode ter e como fazer isso e aquilo. Em vez disso, queremos que as pessoas entendam a verdade sobre si mesmas e o ambiente que vivem. Não se pode separar as duas coisas. No passado, ter mais esposas era um sinal de poder. Se um homem pudesse agradar a tantas mulheres, então ele deveria ser um bom líder. Agora temos o mesmo comportamento animal com todos os líderes mundiais. Veja o mundo islâmico e sauditas e como os reis e rainhas têm muitas amantes e tudo mais ao seu redor. Sempre foi assim. É a maneira como eles vivem. Como um rei pode ter 82 filhos de 20 mulheres diferentes? Eles brincam com os conceitos e como lhes convém ter o que querem. Maomé permaneceu fiel à sua esposa até os 50 anos. E quando ela morreu, ele se casou com 19 mulheres. Pelo menos ele fez isso legalmente. Ao passo que Cristo tinha toda Jerusalém debaixo do braço. Pergunta para o Sr. Keshe. Como fazer gangue de prata, ouro e platina? Tentei de várias maneiras e não consigo fazer isso. Ficaria muito grato se você pudesse me ajudar. Sr. Keshe responde. Continue tentando. Pergunta para o Sr. Keshe. Qual é a posição da Fundação Keshe com relação ao Hormuz? Ele é um gangue? Podemos bebê-lo como às vezes é sugerido? Sr. Keshe responde. Hormuz não tem nada a ver com gangue. Essa questão do Hormuz surgiu porque um buscador de conhecimento veio deliberadamente para criar confusão na Fundação Keshe em 2012. O Hormuz é um processo diferente e uma coisa diferente. Gangues é uma coisa diferente. Pergunte àqueles que produzem criar Hormuz. É uma compreensão totalmente diferente da criação. Pergunta para o Sr. Keshe. Em seu ensinamento recente, você falou sobre não absorver muito, caso contrário, podemos contrair câncer da alma porque não conseguimos digerir e reter a energia. Antes você disse que os campos de zinco podem nos ajudar a elevar nossas almas. Devemos também absorver zinco ou outros campos de ordem superior moderadamente? Quanto desses campos deve ser absorvido? Como podemos avaliar se absorvemos o suficiente? Sr. Keshe responde. Alimentar a alma é diferente de alimentar o homem. Elevar a alma para alcançar novos níveis de compreensão vem por meio do trabalho dos raios cósmicos e não por meio do zinco, do cobre e de outras coisas. É por isso que introduzimos os materiais de raios cósmicos. Estamos sendo muito cuidadosos na forma como produzimos esses materiais e precisamos encontrar um recipiente que não possa ser aberto. Não queremos que as pessoas toquem nos materiais de raios cósmicos de forma alguma. Você pode usar seus campos, mas nunca tente tocá-los. Há uma razão para isso. A elevação da alma vem por meio dos raios cósmicos e não do zinco e do cobre. Quando você respira e come, você cria semente para a interação com os campos do universo. Você não está apenas respirando ar, você está absorvendo raios cósmicos em diferentes forças de campo, o que alimenta a alma. O ar físico, o oxigênio, entra no seu pulmão e se converte em energia. A energia dos raios cósmicos que você inspira vai para a alma do homem. O alimento cria aquela pequena semente em seu estômago para absorver os outros 80%. Ao mesmo tempo, você incorpora as energias do universo para alimentar a alma do homem, que passa logo atrás da parte posterior da língua. Você literalmente dispara ela para dentro, e ela recebe o que precisa continuamente. Isso é exatamente como que eu acabei de explicar sobre a transmutação e o transporte. Inspiramos parte da estrutura e a transformamos em uma condição de plasma em nossa boca, liberando a energia dos raios cósmicos que estão dentro desse material diretamente para a alma, e a outra parte vai para o estômago como uma dimensão física. O homem já deveria ter entendido isso, pois respiramos muitas vezes em nossa vida e depois tudo acaba. Cada respiração alimenta a alma do homem para que ela atinja a maturidade e se separe da fisicalidade. Você pode calcular quantas vezes por minuto você respira, depois quantas vezes por hora e por dia. Depois calcule o tempo médio de vida e você saberá quantas respirações são necessárias para reunir campos magnéticos suficientes para amadurecer. Você está recebendo do seu ambiente o campo magnético e os campos do universo como parte dos raios cósmicos. Você respira um determinado número de vezes para reunir força de campo suficiente para amadurecer a alma, de modo que você possa deixar a fisicalidade. No futuro, o homem fará essas medições, porque agora entendemos o conhecimento e a ciência por trás disso. É por isso que nossas vidas estão limitadas à dimensão física por um determinado número de anos do tempo da Terra. Quando aprendermos a acessar os campos do universo, a expectativa de vida irá além de centenas de milhares de anos. Também aprenderemos a converter os raios cósmicos em energia da dimensão física. Já mostrei isso em muitos testes, mas vocês não entenderam. Quando chegar a hora, explicaremos mais e mais sobre isso. Mas você não precisa comer para se elevar ou se esconder. Você já obtém as sementes que precisa por meio da respiração e sua alma absorve o restante do ambiente. Como as pessoas tendem a se apegar a algo com o qual estão familiarizadas, quando transmutamos, a maioria das pessoas acabaria em planetas que foram criados por nossos ancestrais que têm características da Terra? Sr. Cash responde, inicialmente é bem possível. É como quando os italianos emigram para outros lugares como a Austrália e depois gostam de voltar à Itália para ver de onde vieram seus ancestrais. A alma do homem seguirá o mesmo padrão porque tem uma forte linha de conexão e isso é possível. Pergunta para o Sr. Cash. Alguns de nós se candidataram para ser almas satélites. Como obteremos a confirmação disso? Sr. Cash responde. Nós anunciaremos e vocês sentirão. Você entenderá exatamente quando entrará em operação. Você não precisará de fone de ouvido, pois sua alma trouxe e sua fisicalidade é apenas uma ferramenta. Você entenderá. É a mesma maneira como estabelecemos o Conselho Universal e o Conselho da Terra. Aqueles que vieram como membros falsos do Conselho Universal, que queriam certas vantagens, nós os vemos desaparecer. O mesmo acontece com as almas satélites. Você sentirá a operação porque você precisa estar consciente ou subconsciente ciente de ser um satélite. Estamos muito próximos do momento. Pergunta para o Sr. Cash. Na transmutação, todos os idiomas do mundo serão compreendidos automaticamente? Sr. Cash responde, sim. É como quando você sonha e vai para a Itália. Todos em seu sonho falam inglês, embora sejam todos italianos. Tente se lembrar disso na próxima vez que sonhar. Um ponto interessante é quando você é fluente em vários idiomas e sonha, você fala com cada pessoa no idioma dela, em vez de inglês, se essa for a sua língua materna. Automaticamente a alma capta a essência dos idiomas. É assim que nossa alma funciona. Pergunta para o Sr. Cash. A alma absorve os raios cósmicos através da saliva? Sr. Cash responde, não. Absorvemos os raios cósmicos em muitas e muitas direções. O exemplo da comida foi apenas uma delas. Os novos sistemas que a Fundação Cash fornecerá na agricultura e na produção de materiais funcionam por meio da alma. Forneceremos energia para a alma da planta e para a alma da semente, para a satisfação da semente. E quando criamos materiais, primeiro criamos a alma do material e em seguida o material que convém. Se criarmos plutônio e sua intenção for fazer uma arma para causar danos a outra pessoa, então esse plutônio não terá uma estrutura física, porque ele foi criado por meio da alma, e a intenção que demos a ele foi para fins pacíficos, e nosso código não pode ser quebrado. Não importa o quanto você seja um físico nuclear inteligente na fabricação de bombas. Aqui o Sr. Cash diz que não viu o vídeo do OVNI em forma de água-viva sobrevoando a base do exército americano no Iraque e como ele pulsava para frente e para trás, passando de transparente para preto. Mas ele só podia ser visto em infravermelho. O Sr. Cash não fez comentário sobre isso. Pergunta para o Sr. Cash. A poeira dos raios cósmicos atua como uma ferramenta para ajudar na transmutação ou amplificar a absorção de campos? Sr. Cash responde. Depende da finalidade para a qual você deseja usá-la. Ela faz muitas coisas. Pergunta para o Sr. Cash. Talvez eu compile capturas de telas de trechos da tecnologia e as imprima e coloque em todas as paredes, tudo bem? Sr. Cash diz. É preciso muita impressão. Pergunta para o Sr. Cash. Existe alguma conexão entre os satélites e o desenvolvimento de materiais de raios cósmicos? Sr. Cash responde. Não. Estamos procurando um contêiner para colocar os materiais de raios cósmicos e depois começaremos a entregá-los. Eles serão úteis para todos usarem. Pergunta para o Sr. Cash. Os dispositivos de comunicação de plasma se comunicam por meio da emoção da alma do Criador ou de seus próprios campos? Sr. Cash responde. É de seus próprios campos, porque pessoas diferentes têm emoções diferentes em relação a isso. Há uma parte da tecnologia que não ensinamos e não acho que seja apropriado ensinar. Mas sem saber nos ensinamentos e na construção de nossos sistemas, eu apliquei isso. Como sempre digo, minha vontade é meu comando. Ninguém pode usar nenhum dos sistemas para prejudicar outra pessoa. E você não pode nem mesmo usá-los para elevar a sua alma e prejudicar assim a sua fisicalidade. Ferimentos auto-infligidos pela alma do homem são impossíveis. Pergunta ao Sr. Cash. O fluxo de campo de sistemas ou dispositivos sempre funciona em duas direções. É possível construir um dispositivo que conduza os campos em apenas uma direção e fazê-lo funcionar como um diodo? Você poderia compartilhar como fazer isso? Sr. Cash responde. Sim, isso pode ser feito, mas é uma tecnologia diferente. Você não pode parar os campos, mas há uma maneira de alterá-los, o que significa que ele opera em uma conexão diferente. Você pode criar sistemas para bloquear determinados raios, e sim, isso é possível. Há materiais aos quais os buscadores de conhecimento não têm acesso, mas nós temos. Na verdade, estávamos testando um na semana passada, e literalmente bloqueamos o acesso dos raios cósmicos onde não queríamos que eles acessassem. E isso é muito eficaz. Pergunta ao Sr. Cash. Minha pergunta gira em torno da disciplina de viver dentro dos campos do homem, da alma e do planeta. Quão disciplinados temos que ser e que tipo de prática você acha que deveríamos incluir em nossas rotinas para tentar nos conectar com esse fluxo? Sr. Cash responde, depende. Você quer fazer isso da maneira mais difícil ou da maneira mais fácil? A maneira mais difícil é passar pela parte física e a maneira mais fácil é passar pela alma ou energia central. Mudar os campos para baixo é um pouco mais fácil do que aumentá-los para cima. Então você tem que aprender como lidar com sua alma. Se você fizer isso, tudo mais se resolverá automaticamente no processo. E você não precisará fazer muito. Pergunta para o Sr. Cash. Você me fez falar com minha alma tentando me conectar com ela. Como você sabe, aqui o Sr. Cash interrompe e diz. Não tente falar com sua alma. Esse é um erro que a maioria de vocês comete. Tente entender a emoção de sua alma, em vez de falar com ela. É uma grande diferença. Você sempre ignorou sua alma e é por isso que você está nesse dilema. Enquanto tentar falar com sua alma, você estará falando com a parede. O segredo é entender a emoção da sua alma, então você terá como entender o funcionamento dela e a fisicalidade juntos. O Sr. Cash mostrou alguns gráficos da última sessão de sexta-feira. A linha verde é a alma do homem, a roxa é a alma da fisicalidade e a amarela é a fisicalidade. Vou deixar para vocês ouvirem os ensinamentos. Mas basicamente os gráficos mostram quando a alma se expande sobre a fisicalidade. Eles mostram quando a fisicalidade está se alimentando da alma. E também vemos a alma da fisicalidade se alimentando da alma do homem. Também poderemos ver quando a pessoa está pronta para fazer a transmutação. Tudo pode ser distinguido cientificamente. No futuro, poderemos visar órgãos específicos como o rim para ver o motivo do câncer, e então como elevá-lo para reverter o câncer e as doenças em segundos por meio dos raios cósmicos. Muito obrigado, e preparem-se para momentos empolgantes que estão por vir. Fim do Índice Rápido do Workshop 536.